Brasil, num barraco da quebrada, num quarto vazio e frio, tem uma mente engatilhada. Tem uma vela acesa, um oitão, canela seca, um papel e uma caneta, uma bíblia em cima da mesa. Um sentimento de revolta que consome. Esse consumo que te faz ser menos homem. É o ódio devastando igual ciclone. É a criptonita acabando com o super-homem. Cada um tem sua crença, cada cabeça sua sentença. Mundo de vaidade onde a inveja é uma doença. Maldade que chega e invade sem pedir licença. Não basta ser malandro, tem que agir com inteligência. E taca fogo no budim. É o começo do fim, não importa o jardim. Toda flor tem seu espinho. Tá na tela do plim plim, alienação sem fim. Dá uma ruda aí pra mim que é pra espantar o Zé Povinho. Preciso ter fé pra sobreviver em Babilônia. Eu faço meu próprio castelo, eu sou o arquiteto. Tirando água de pedra e plantando flor no deserto. Mais um sobrevivente da Babilônia selvagem. Muitos como eu morreu no primeiro round. A vida ensina, a rua educa, ter disciplina e conduta. Não abaixa a cabeça pra nenhum filho da puta que eu pariu. Olha o naipe, olha o perfil. Os moleque adquiriu pedra de crack e fuzil. Lá no fundão do Brasil eu já conheço a façanha. Menos aluno na escola, é mais um marginal em cana. A fama, grana e o drama, te jogar na lama. Confunde a mente insana do humilde Malacobama. E já dizia a profecia que a tendência é piorar. E que os falsos profetam iam se manifestar. A palavra tem poder, isso é fácil assimilar. Eu sei que ninguém nasceu programado pra matar. Oh no, yeah, yeah. Preciso ter fé pra sobreviver ao caos da Babilônia.